4738, decolou 08, câmbio controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 4732 da TAM, boa noite. Tower, the 6212, flight approach. Runway 0. Ocean 6212, clear to land, minimum 0, wind 090 degrees, 67 knots. Clear to land, Ocean 6212. 6212, grounded 12, taxi via Alpha and Kilo, position 1, Lima, on Apron 3. Foi Salvador, o Azul 2713, final da ONA 0. Azul 2713, autorizado pouso na pista no 0, vento 090 graus, 7 nós. Autorizado pouso, Azul 2713. Azul 27 no 3, solo foi os 22, táxi à direita, vinha Alfa e Kimo. Pátio 3, acerta o balizador na minha escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, Azul 27, onda 3. Salvador, boa noite, Azul 4959, solicita o 140 para Ideal. Azul 4959, autorizado Ideal, nível 140, decola da pista no zero com curva direita na subida Coral. Uno Bravo, após o 33, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5033, controle 120, decimal 8. Autorizado 140 para Ideal, decola pela 10 no perfil da Coral, Uno Bravo. Transponde ao 5033 e o controle 1208 azul 4959. Correto, azul 4959, reporte pronto, puxa o acionamento. Chamaremos. Salvador, 1073. Tram 3152, autorizado pouso na 150, vento 090 graus, 89. Livre de pouso, Tram 3152, passando em Serra Baixada, trabalho. Salvador, azul 2713. Azul 2713, possível? É ali na taxi alfa, entrar aqui até o já tem um ativo ali falando a respeito do buraco. Também encontra vários SODs ali, é bastante cascalho da asfalto das pontas do buraco, né? Segurança da taxi. Gente, vamos informar para a Aero Azul 2713, obrigada. Tram 3152, solo 228, mantenha minha escuta, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10. Passando Salvador, boa noite, passando 2222. Continua a aproximação, guardando a aproximação de pouso, 2222. Passaria 2222, autorizado pouso na pista 0, vento 090 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso, pista 10, 2222. 322-22, o solo foi o 37, Alfa e Kilo, para o Pátio 3, na minha escuta. Alfa e Kilo, Pátio 3, na sua escuta, passageiro número 222. Bom, 1098, boa noite. Autorizado para Serra Bravo e Serra Gonça, transal do Amarante, em vez de voo 370. Decola da pista no zero com curva à esquerda na subida Fuca, transição Zipar. Aciona 5060 e o controle em 10120, corrigindo decimal 8. Correto, o voo no 098, reporte pronto para puxa. Torre Salvador, boa noite, azul 2940, uma milha pro Índia, Serra Baixada Travada. Azul 2940, boa noite, autorizado pouso na pista no zero, vento 080 graus, 7 nós. E de pouso, pista no zero, 2490. zero nove oito, livre puxa, rapaz, tá? Azul 2940, Salsas 46, direita, Alfa e Kilo para o Pátio 3, seu estabilizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atendo o estabilizador, uma boa noite, irmão, capitão. Com 098, com 91 a bordo, 3 horas e 4 minutos, alterna novamente para o tempo. Bom, na 098, taxa direita, via íntegra, espera 198. Corrija, mantenha a minha escuta e a porta pronta, ajuste na 098. A direita, vocês passam a gol 1098. Boa noite, Gol 972, baixar travado, passando o excesso. Gente, Gol 1972. Pouso autorizado, posiciona 0, vento 080 graus, 059. Livre pouso 10, 1972. Pronto, 098, eu mantenho a planta de espera. Bom, 1098, autorizado alinhar e manter, pista 0. Alinhar e manter, pista 0, bom 0, manter. Gol 1972, na sala 51, libere a direita, mantém-me escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 04. Ok, Alfa, Juliette pro 04, na 972, boa noite. Alves, Gol 1354, request. Roger, Gol 1354, stand by, clear. Stand by. Gol em Salvador, boa noite, passarela 2224, final da 10. Gol 1098, decolagem autorizada, pista 10, vento 0, 80 graus, 079. Autorizado, Luciano, Gol 1098. Passarela 2224, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 0, na 3. Gol 1354, write your copy. 1354. 354, cleared Aracaju, flight level 230, takeoff runway 10, after takeoff, left turn, departure is Buca, Jamu, then direct Aracaju, score code is 5062, and departure control 120.8. Roger, approve the level 230 to Aracaju, takeoff runway 10, turn left. Book at the park, jump position, and then fly direct to Aracaju, and stop hold 5062, departure 120.8, go 1354. Passarela 2224, pouso autorizado, pista 0, vento 1, 080 graus, 089. Livre pouso, passarela 2224. Luna 098, decolada 53, chama o controle Salvador, 120.8. 208, Salvador, ou 098, obrigado, Lorena. Go 1354, read the back correct, report 54, set up and push. Question Stalker, forward, departure, 107. Confirme o vento, passarela 224. 080 graus, 80 graus com 8 nós. Fazer certo. Salvador, Azul 4959 para posicionamento. Prezado, Azul 4959, reporte para o TAC. Reportaremos, TAC. Passaria 2224. Sala 56, libere. Quiz liberou via taxi Eco, prossegue ataque via Alfa, chama antes da Juliette. Eco Alfa aguardando antes da Juliette, passaria 2224. São 3398, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Você escuta, são 3398. Corre o azul 2, o azul 4959 para o táxi, 67 a bordo, 2 horas e meia, alterna Salvador. Passaria 2224, táxi autorizado via Juliette, remota 12. Siga para passaria 2224. Via Juliette, remota 12. Juliette, remota 12, perdone, passaria 2224. Azul 4959, prossiga táxi, via pátio índio, ponto de espera, reporta pronto, ajuste 1013. Ok, pátio índio, ponto de espera, reportaremos pronto, azul 2, azul 4959. Tanto 3398, avistado, pouso autorizado, pistuna 0, 090 graus, 079. Livre pouso na pistuna 0, tanto 3398. Salvador, boa noite, Azul 4062 na final. Azul 4062, continua a aproximação, vai de pista livre número 2. Quadrado pista livre, 4062. Tower, go 1354, request push and start, 1007. Go 1354, set up and push back approved, report red for text. Red for text, 1354. Tá 3398 na sala 01, libere direita, mantenha meu escudo, tá autorizado via Alfa, reportante da Juliette. Direita na Eco Alfa, onde Juliette, tá 3398. Tony, o azul 4959, ponto de espera. Gente, azul 4959, mantenha ponto de espera. Azul 4062, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus, 0619. Pouso autorizado, azul 4062. Oi, boa noite, Xenair 6074. Xenair 6074, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 6074. Na Alfa, Santa Juliette, está 3398. Afirme? 3398 na Alfa, Santa Juliette. Gente, mantém a posição. Vamos manter a posição. Go 1354, approve the taxi by Alpha. By main from taxi in the only point, report ready. Q1H1013. April, main, April, report ready for departure, go 1354. Azul 4062, na sala 04, libera direita, via taxi Fox, prossiga via Alpha, reporta antes da Juliette. Ok, vai à direita, via Alpha, vai chamar antes da Juliette, o Azul 4062. Xana 6074, pouso autorizado, pista no 0080 graus, 089. 6074, ciente, livre pouso, pista no 0. Azul 4959, após o tráfego na curta final, na 0 autorizado, alinhar e manter. Após o tráfego na final, o Azul 4959, alinhar e manter. Tá Então, 3398 após o tráfego da Gol, 30 para seguir via Juliette, portão 2, remota 14. Juliette, após o tráfego da Gol, para 14, remota 14, 3398, boa noite. Azul 4062, via Juliette, portão 1. Ingresso a Juliette, portão 1, 402. Oxana 6074, no sala 06, libera direita via taxi Foxtrot. Mantenha me escuta, prossiga táxi via Alfa, Juliette, portão 03. 0074, seguinte, na sua escuta via Fox pro 03, Alfa Juliette. Oi, Salvador, boa noite, o Channel 6258, no ILS, agora 1,5 milha do estado. Gente, o Channel 6258, já avistado, continua em aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 6250. Azul 4959, decolagem autorizada, pista 90, vento 080 graus, 079. Decolagem autorizada, azul 4959.